Conversa com Flávio Breiner. Bem-vindo ao programa Conversa com Flávio Breiner, escritor e crítico sempre muito atento aos temas atuais, a partir do olhar da filosofia e da educação. Eu sou Nicole Guimarães, estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE, e divido bancada com o professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Breiner. Olá, professor, qual será o assunto do programa de hoje? Olá, Nicole, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Conversa com Flávio Breiner, um programa veiculado pela Rádio Paulo Freire, 820 AM, da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje, Nicole, nós temos o prazer de convidar e de conversar com a professora Maria Eduarda Larrazábal, que é professora e foi diretora do Centro de Biociências da Universidade Federal de Pernambuco, foi minha colega de colégio de aplicação nos anos 70, há muitos anos atrás, né? Então ela está na universidade mais ou menos ao mesmo tempo que eu, e dando continuidade à nossa programação que vai envolver os 200 anos da Universidade Federal de Pernambuco, a nossa universidade, e nós estamos então consultando e entrevistando os diversos diretores de centro, ou ex-diretores de centro, da nossa universidade, para que eles possam contar um pouco sobre a história, sobre as pessoas que passaram por lá e a sua própria inserção e o sentimento que elas tiveram por pertencer a tais centros. Professora Maria Eduarda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda, então, professora. Muito obrigada a vocês. É uma honra para mim. Eu estava falando para a Flávia que eu não lembro quando eu fiz uma entrevista na rádio, mas acho um veículo importantíssimo e estou muito honrada em participar com vocês hoje. Vamos ver, não é? Flávia, claro. Eu conheço de longas datas também, então é um prazer aqui estar dividindo essa parada aqui agora com você, Flávio, e com você também, Nicole. Eduarda, você poderia contar um pouco da história do Centro de Biociências e da sua inserção lá e do momento que você foi também diretora de lá? Quais foram os problemas que você enfrentou? Quais são os problemas que um centro como esse de biociências enfrenta dentro de uma sociedade como a nossa? Quais são os tipos de pesquisa que vocês fazem? Quem são as pessoas, os impactos sociais que tais pesquisas de tais professores tiveram dentro da sociedade? Fico com a palavra. Ok, muito obrigada. Você sabe que administrar uma universidade pública, né, e ela ser de qualidade, não é uma tarefa para fracos, como diz a história. Eu também não me considero uma pessoa forte, mas me considero uma pessoa inserida na universidade pública, né, que acho importantíssimo, e fui aluna dela, inclusive, como você também, e acho que dá essa importância da universidade pública para a sociedade. É importante e é um trabalho que, apesar de árduo, é um trabalho que a gente fica muito dignificado, né? É uma honra também para mim. Então, o nosso centro, ele foi criado em 1968, né? É antigo também e ele não era um centro, ele era um instituto de biociências. Ele veio a partir de uma conversa daqueles super professores que nós tínhamos, catedráticos antigos, né, que se reuniram e acharam que deveriam formar por afinidades mesmo de trabalho, um instituto. Então, foi criado em 68 e na década de 70, com a reforma universitária, em que foram criados centros, etc., foi criado o Centro de Ciências Biológicas. Ele passou do instituto para o Centro de Ciências Biológicas. E os institutos que tinham afinidades como antibióticos, como micologia, que funcionavam fora do campus, eles vieram a integrar o Centro de Ciências Biológicas. Então, foi aí criada uma estrutura de centro acadêmico com departamentos, né? Então, nós temos lá 10 departamentos e um centro com 10 departamentos. O Instituto de Antibióticos se tornou departamento de antibióticos, o de micologia, departamento de micologia, e assim os institutos que tinham à época. Então, o centro sempre foi muito politizado, né? Então, quando nós temos 4 cursos, então, entre eles tem um curso de biomedicina, e o curso de biomedicina, os alunos de biomedicina não se sentiam muito à vontade de participar um curso de biomedicina num centro de ciências biológicas. Mas mal sabem eles que biomedicina está na biologia também. E aí o que é que aconteceu? Nós fizemos um plebiscito com os alunos, com os professores, para escolher um nome para o centro, né? Um novo nome. E foi aí que em 2015, no dia 9 de novembro de 2015, eu participei, eu digo que eu tenho uma história dentro, porque eu participei dessa comissão. E aí, em 2015, foi tornado, né, Centro de Biociências, que, na verdade, é a mesma coisa que Ciências Biológicas, só que o nome fica mais abrangente, vamos dizer assim. Então, foi isso que aconteceu em termos de criação, né? Então, aquela pessoa, o ícone que a gente chama dos vultos das ciências biológicas, um deles foi Marcionilo de Barros Lins, que foi nosso primeiro diretor, tá? Foi nosso primeiro diretor e veio a ser reitor depois, que deixou de ser diretor, ele veio ser reitor da universidade. Então, ela vem se destacando, o centro vem se destacando tanto no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão. Porque nós tivemos nosso primeiro diretor em 69, que foi Marcionilo, foram homens, mas nos últimos 40 anos estão à frente do centro mulheres. Tá? Então, são diretoras ao longo desses 40 anos. Eu fui uma delas durante 10 anos, os últimos 10 anos, por conta da pandemia foi estendido, eu fiquei mais 2 anos em vez dos 4 anos, né? Nós fomos, inclusive, colegas de diretoria, você do Centro de Educação e eu do CB, né? Então, a gente tem esse viés, vamos dizer assim, né? Feminino também, ao mesmo tempo, e muito forte também, né? Então, a gente teve muitas coisas. Você perguntou sobre as figuras ilustres, né? Nós temos aí o que eu chamo de vultos das ciências biológicas, que são pessoas contemporâneas, mas que fizeram uma diferença enorme no nosso centro, consequentemente na formação dos nossos alunos, porque nós temos, como uma universidade deve ter, uma preocupação grande com a formação. E nós temos esse viés também formador. Então, nós tivemos o Dr. Oswaldo Lima, né, que era o diretor do Instituto de Antibióticos, trabalhou muito tempo, né, com a pesquisa do câncer, né, para a cura do câncer. Ele foi um pesquisador importantíssimo. Nós tivemos o Dr. Chaves Batista, que foi o criador do Instituto de Micologia. Então, ele tem uma escola enorme, tem 70 anos de escola, né? Essa escola da micologia, que é muito importante também. No ponto de vista, vamos dizer assim, da embriologia, da histologia, nós tivemos o Dr. Hélio Mendonça, né? Um médico importante, e junto com o Dr. João Sampaio, eles trabalhavam juntos e eles decidiram separar e formar um instituto, um departamento de histologia. E Dr. João foi para a anatomia, Dr. João Sampaio. Então, também são figuras importantes. E a gente teve uma coisa interessante, que eram dois irmãos, né? O Dr. Aloísio Bezerra Coutinho e Dr. Hélio Bezerra Coutinho, eram dois irmãos. Um trabalhava com ecologia, né? Então, ele foi da área de genética, um pouco, etc. E Dr. Hélio Bezerra Coutinho foi para a histologia. Então, a gente tem aquelas... Eu, desde a minha época de estudante, eu tenho essas referências como pessoas que se sentaram, juntaram forças para melhorar, estruturar o nosso centro, né? Então, é um ponto importante. E do ponto de vista de biodiversidade, que hoje se fala muito, né, Flávio? A gente teve o Dr. Geraldo Maris, que foi quem criou o herbário da UFPE. Foi um professor de botânica, é contemporâneo, foi meu professor também. E ele foi, assim, também uma pessoa muito importante, um pesquisador muito importante para essa estruturação, né? E os mais contemporâneos, a gente tem, vamos citar assim, André Furtado, Luiz Bezerra de Carvalho, Zé Luiz de Lima Filho, que é nosso diretor, né, do ILICA. A saudosa Sueli Caldino, que criou o NUPIT. Ivan Pita, todos de antibióticos. E a gente tem essa massa crítica pensadora, assim, que a gente não pode esquecer, não pode esquecer de jeito nenhum, de quando a gente vai falar em história do centro, a gente não pode deixar de citá-los. Tá? Então, aí nós temos os nossos departamentos. Se quiser parar também, se quiser perguntar. Nós temos também, assim, a estrutura ficaram de 10 departamentos, né? Antibióticos, anatomia, biofísica e radiobiologia, bioquímica, botânica, fisiologia e farmacologia, genética, histologia e embriologia, micologia, que veio daquele instituto, e zoologia. Tá? Então, no ensino, a gente, na graduação, a gente conta no centro com cerca de 1.500, 1.550 alunos, né, semestrais. Tá? Então, quer dizer, o nosso público distribuído em 4 cursos. E nossos cursos, tanto o bacharelado quanto a biomedicina, eles, na última prova do ENADE, eles receberam o conceito 5. Tá? Então, são cursos bem conceituados. Né? A licenciatura ficou com 4. E ciências ambientais também foi um curso novo que a gente criou em 2017. Aliás, em 2017 foi foi o ENADE. Mas em 2001 ele foi criado. E ele também tem essa ascensão assim, de ENADE, né? Teve um ENADE menor, mas hoje ele está se recuperando. E uma das coisas também que nosso centro tem é a Pigária 3. Além dos nossos 1.500 alunos e dos nossos 4 cursos, né, que vão da graduação, a gente recebe nossos alunos dos primeiros semestres de todos os cursos médicos, né, ditos da área de saúde, passam por nós na área 3. Como tem área 1, área 2, né, a gente recebe no nosso centro, a coordenação está no CB. Como pós-graduação, a gente tem bastante. Né? A gente tem 12 pós-graduações estrito senso, com cerca de 880 alunos. Né? Nós tivemos uma... Nas últimas avaliações da CAPES, nós temos 3 cursos nível 6 e 3, mas são 4 nível 5. E uma coisa também, falando um pouco de história, que na história da UFPE, nós tivemos a segunda pós-graduação mais antiga, que é a de bioquímica. Ela surgiu logo depois da criação do centro. Então, o segundo curso mais antigo é da universidade. Funcionou durante 30 anos, depois se juntou com outro e está aí ainda, né, formando pessoas nessa área. E eu destaco aqui o pioneirismo que a gente teve quando chegou da pós-graduação. Eu, muito nova, doutora, recém-doutora, nós não tínhamos tantos doutores na universidade, né, Flávio? E aí surgiu uma ideia, e foi uma ideia assim, que eu considerei uma ideia muito, muito legal. Veio por parte do antigo diretor, do então diretor, Dr. Fernando Aguiar, que era uma pessoa extremamente generosa enquanto diretor. E eu não posso esquecer o dia que ele me chamou no gabinete dele e disse que tinha um convite a me fazer, que eu era uma pessoa que tinha chegado agora, e etc, etc. E queria que eu colocasse, que eu fizesse uma equipe, parte de uma equipe, para montar uma estrutura de um doutorado. Porque nós tínhamos mestrado, mas nós não tínhamos doutorado, porque os departamentos não tinham quantidade de doutores suficiente para formar uma massa crítica de doutores. Então, nós criamos no centro, que é uma ideia, apesar de ter sido antiga, hoje é o que a gente vê de mais moderno. É criar forças, é juntar forças e criar uma coisa muito forte. Então, foi aí que a gente, no comecinho de 90, nós nos reunimos aí com pessoas, aí eu vou citar uma pessoa que todo mundo conhece, o Jorge Guimarães, né, que foi presidente da CAPES, ele vinha para Recife Então, doutor João Lúcio Azevedo, Ivan Pita, Tereza Jansen, Sueli Galdino, enfim, a gente disse que era um grupo pequenininho, mas trabalhávamos muito. E, finalmente, nós aprovamos o doutorado e nós não aprovamos o mestrado, porque não tinha necessidade. Aprovamos o doutorado. E aí foi que, em 94, surgiu o primeiro doutorado do centro. Tá? Eduarda, Nicole quer fazer uma pergunta para você. Nicole. Diga, Nicole. Tudo bem. A senhora citou diversas mudanças no centro, né? Mas, assim, a senhora acha que ainda existem outras mudanças que são necessárias? Quais mudanças a senhora ainda acha que deveriam acontecer? Ou que vão acabar acontecendo, né? Veja só. Nós temos uma estrutura, porém, a vida é muito dinâmica. A legislação é dinâmica, as pessoas são dinâmicas e as procuras, né, também. Porque o que você fazia como pesquisa há 30 anos, há 40 anos, ela já está feita. Então, vão surgindo outras necessidades. Então, essas mudanças, por exemplo, estruturais, a gente pode ter junção de cursos, aparecimento de outros, oferecimento de outros, né? Por exemplo, hoje a gente tem uma tendência muito grande a pós-graduações mais rápidas, ou seja, lato sensu. Determinadas áreas, área de saúde, por exemplo, né? Você pegar aí um profissional, ele vem buscar na universidade um aperfeiçoamento, vem buscar algo mais novo, mas ele não tem tempo para ficar 4 anos fazendo um doutorado, porque ele está no mercado de trabalho. Então, ele vem buscar algo mais rápido. Então, nós temos que também nos adaptar a fazer esse tipo de atendimento à sociedade, porque, afinal de contas, né, a universidade ela vai servir à sociedade. Não tem como ser diferente. Então, se o público ele está demandando essa ideia aí de novidade, etc., a gente tem, inclusive, é uma coisa que nós não tínhamos muito, Flávio, era curso de especialização, porque existia uma rejeição, assim, um pouco, acho que da cabeça das pessoas, né? Mas hoje a gente já tem, por exemplo, sobretudo ligado à saúde. A gente tem cursos de hematologia, por exemplo, que os laboratórios enviam seus profissionais, né, para aprender. É. Temos grupos de pesquisa muito, muito bons no centro. Né, muito conceituados. Né? A gente trabalha com essas síndromes que estão aparecendo, que cada dia vai aparecer, né? Vai ser descoberta. Aparecer, elas existem, mas vai aparecer. Eduardo, então, nesse caso, como a gente está trabalhando, como nós estamos numa rádio e, evidentemente, que os nossos ouvintes não são especialistas na área de biociências, a pergunta que eu faria a você, que eu gostaria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes, é quais são os impactos sociais, as repercussões, a utilidade que o tipo de pesquisa que vocês fazem tem na vida cotidiana das pessoas, da nossa sociedade, das pessoas comuns? Muito boa sua pergunta, porque a gente tem vários eixos de importância, né? Primeiro, a própria sobrevivência do homem nesse planeta, porque não há de se falar em sobrevivência do homem na Terra se a gente não cuidar da questão ambiental. Então, nós temos essa competência de fazermos nossas pesquisas ligadas à conservação da fauna, da flora, ou seja, dos recursos naturais, né? Porque nós não temos outra casa, senão o planeta Terra. Então, a gente tem que cuidar primeiro da nossa casa. E nós temos na área, são 3 grandes eixos, né? É a biodiversidade, a biotecnologia e nós temos a saúde também. Na biotecnologia, nós tivemos aí um importante papel durante a pandemia da Covid, né, que foram os testes que nós desenvolvemos na universidade. Né, teve grupos aí que faziam os testes rápidos, mais rápidos, enfim. Essa tecnologia, essa biotecnologia vem auxiliando muito a sociedade. Né? Se o público aí, que os nossos ouvintes, que vejam, sempre estão acompanhando na mídia, né, algumas doenças que estão sendo veiculadas atualmente, tipo chikungunya, dengue, etc., nós temos grupos trabalhando diariamente, seja com o aparecimento de vacinas, seja com a parte de fisioterapia, né? Então, nós temos aí, e a fisioterapia, apesar de não ser do nosso centro, existe a equipe multidisciplinar. Então, Flávio, no nosso centro a gente tem uma tendência a juntar competências, ou seja, não interessa se é do meu centro ou se é de outro centro. Nós entendemos que somos de uma universidade e que a gente precisa dar essa resposta à sociedade. Então, esses impactos, eu acredito que são impactos positivos, né, que respondem exatamente aos anseios da população. Né? E nós temos isso claramente bem desenhado no nosso centro. Tá? Eduarda, o nosso programa, infelizmente, está chegando ao final, mas foi muito esclarecedor isso que você disse. Eu, por exemplo, sou professor da universidade há quase 40 anos e não sabia que vocês faziam esse tipo de pesquisa de importância fundamental, sobretudo no momento que a gente está vivendo, de crise de sustentabilidade, de um aparecimento de novas epidemias, de epidemias mundiais que consumiram uma parte importante dos recursos humanos de nossa humanidade. E que vocês, eu sabia que se fazia esse tipo de pesquisa, só não sabia que era nesse nível de profundidade, de abrangência social, de abrangência de profundidade e de importância social. Então, eu gostaria de agradecer, em nome da Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal de Pernambuco, agradecer por esse esclarecimento, não somente histórico, mas também institucional do Centro de Biociências da Universidade Federal de Pernambuco. Queria que você desse, então, uma palavrinha final para os nossos ouvintes antes de Nicole nos encerrar. Certo. Então, Flávio, veja só, uma coisa que eu não poderia esquecer é dizer que na nossa universidade, no nosso centro, nós construímos um prédio com recurso FINEP, dada a importância desse estudo de biodiversidade, do primeiro núcleo de pesquisa e gestão da biodiversidade do Nordeste. Não existe outro no Brasil. Ele é o primeiro, foi construído por nós com recursos FINEP e dizer que nós temos muito orgulho de ser do centro. Eu fui aluna do centro, aluna de graduação, né? Fui ali, além do colégio de aplicação, eu fui aluna do centro, diretora, vice-diretora do centro durante 4 anos, depois de algum tempo vim ser a diretora durante 10 anos. E para mim é uma honra muito grande ter colegas tão ilustres, né, atuais, com prêmios dentro daquelas chamadas mundiais, de ter entre os 100 melhores do mundo, com suas pesquisas. Então, isso, gente, é para a gente ter orgulho realmente do lugar que a gente está. Porque é muito fácil a gente criticar, mas saber fazer uma pesquisa com tantas dificuldades que nós temos, orçamentárias, inclusive, não é trivial, não é? É difícil. Então, eu só tenho também que agradecer aos meus colegas, né, que nós temos, que hoje a gente tem projeto FINEP em monta de 30 milhões de reais, quer dizer, isso é esforço do próprio docente, né? Isso é competência docente, do pesquisador. Nós temos coleções aí, então vocês estão todos convidados para conhecer as nossas instalações físicas e pessoais, porque nós estamos aqui também de coração aberto a todos vocês. Muito obrigada, Flávio. Muito obrigada, Eduarda. Extremamente esclarecedor. Eu passo a passagem, a palavra para fechar o nosso programa, mais uma edição do Conversa com Flávio Brainer. Nicole. Bom, hoje nós falamos sobre a história e os pesquisadores do Centro de Biociência da UFPE, com Eduarda Laza Barral, ex-diretora do centro. Muito obrigada, professor. Inclusive, a produção e o roteiro dessa edição foi do professor do Centro de Educação da UFPE, Flávio Brainer, junto a mim, Nicole Guimarães e Rara Sena, estudantes de Rádio, TV e Internet da UFPE, sob orientação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis. A edição foi feita por Alisson Félix, também de Rádio, TV e Internet. A música tema é de composição e execução de Flávio Brainer. Esse programa fica disponível nas plataformas de podcast. Muito obrigada e até o próximo Conversa com Flávio Brainer.